Secreto manancial encontro eu em ti, de vida e alegria encheste-me. Cristalina e transbordante fonte, de doce paz és tu. Para a vida.